O sonho é um Lamborghini, minha preta de biquíni. Que minha vida vire um filme, que Deus me ilumine. O sonho é um Lamborghini, minha preta de biquíni. Que minha vida vire um filme, que Deus me ilumine. Wow. Quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer. Uma parede falsa com cash, uma preta que me aquece. Outro show lotado, pago 6 meses de creche. Se é meu dinheiro nem mexe. Saímos da laje pro triplex, menos Audi, mas mais Rolex. Do nada ao topo, eu sei nada, era o louco. Hoje férias, Europas, rolê em carro novo. Minha filha tem yoga na escola, família que é tudo novo. Por elas ganhando tudo, dando quase tudo, só não dê desgosto. Do jogador mais caro, pique James Harden. Tô comprando meu bairro, é o complexo do Fadê. Vida longa aos crios, kit hare hare. Tamo seguindo no avanço, é difícil que pare. Mr. Flow Lamborghini e o sonho das esquinas. Uma vida mais tranquila, minha mina na piscina. Lifestyle dos que vende pino, saldo em conta dos que tem propina. No pescoço os cordão de ouro e no meu estúdio disco de platina. O sonho é o Lamborghini, minha preta de biquíni. Que minha vida vire um filme, que Deus me ilumine. O sonho é o Lamborghini, minha preta de biquíni. Que minha vida vire um filme, que Deus me ilumine. Wow. Quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer. Bolso cheio, quem não quer? Seu próprio chefe, quem não quer? Dormir bem, acordar sem dever alguém, quem não quer? Beijar de global, viajar o globo, receber o total, receber em dobro. Show, soldados, nocaute, nos inimigos, quem não quer? Hoje a vitória não sai de cima. Mais que polícia atrás de preto. Mais que cada chance atrás de preto. Brilhando muito, eu sou ouro preto, elas querem. Hoje botamos ouro no dente, mas ainda vamos fundo, igual o Kari. A cena ainda se sente carente, quando eu começo ela pede, não pare. Escuta o nosso nome e cresce o olho, mesmo assim a gente nunca se cala. Não mande um cordeiro matar um lobo, não mande um peito parar uma bala. Quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer. O sonho é o Lamborghini, minha preta de biquíni. Que minha vida vire um filme, que Deus me ilumine. O sonho é o Lamborghini, minha preta de biquíni. Que minha vida vire um filme, que Deus me ilumine. Wow. Quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer.